boa! Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinho aqui na Rádio Unifra FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Uma boa noite para quem está ouvindo na quarta-feira. E uma boa tarde para quem está ouvindo no domingo. Well, esse é o programa Lixeirinha, como eu já disse. O programa de hoje, para variar, tá muito especial. Semana retrasada, a gente estreou aqui uma música do Astor Brás, chamada Jesus Robô. E nessa semana a gente vai tocar outra música dele, que ele fez, tá quentíssima, assim. Eu recebi essa música hoje mesmo no meu e-mail. Hoje, dia 17 de outubro de 2012. Aliás, esse é o programa de edição número 58, se não me engano. Aliás, vai ter um especial bem legal hoje no programa, de uma banda muito boa, vocês não perdem por esperar, mas eu falo depois dessa música aqui que a gente vai ouvir agora. Então, voltando a falar sobre a música que vai abrir o programa de hoje, é uma música do meu queridíssimo Astor Brás. Aqui ele tá chamando de O Brás. Ele sempre modifica as alcunhas dele. Já foi Astor Kelly Anouk, já foi Astor Morreu, agora é O Brás. E é um rap, é uma música bem diferente das músicas que ele costuma convencionalmente fazer. E o nome dessa música é A Forma do Rap por Vir. E é bem legal, vocês vão gostar, pra quem gosta de rap vai gostar, pra quem não gosta de rap também vai gostar muito. O Astor é um cara muito foda, né, que ele conhece, ele tem as moral de compor uma música completamente comercial e ao mesmo tempo chegar pelas portas do fundo ali, né, com tudo e já implantando essa subversão nos inconscientes das pessoas, dos ouvintes. Mas eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões e não vou falar mais nada por enquanto. E daqui a pouco eu volto com mais surpresinhas aqui no Lixeirinha. Não saia daí. Vamos começar. Simetria do mapa que estraga a morte vicia, não quero nem provar. É harmonia venenosa, insidiosa. No dia a dia rasga as provas de que eu posso ser independente ou diferente quando desejo expressar a minha angústia diante desses farsantes que buscam desapropriar a minha mente. Mas sigo em frente, eu usufruo que a serpente deixou as portas daquele jardim. Pois antes do verbo, o advérbio que assim autorizou a arquitetura e a mim restou a corda bamba de ousar. Engenharia reversa implantar em tudo que o conforto enferrujar. Pra que reparo, o caso sério preço é caro. Autonomia mental algo cada vez mais raro. Quem planta isso é você. Para de enrolar, vem me ajudar a obliterar a mesmice. Dizer que o certo é como está, é sandice. Ninguém vai me obrigar a conformar a falsa escrita pelos outros. Com ver os loucos que derram todos sob o peso de um desejo escroto. Pois eu persisto sob o signo de um anjo topo e vou desconstruir. Para de reparo, que o caso é sério pra ser caro. Autonomia mental, algo cada vez mais raro. Quem planta isso é você. Um labirinto decodificado está quebrado e eu me sinto forçado a seguir acuado entre caminhos que não tem mistério. Uma império sem grandeza onde a destreza é punida e se esvai. E o grande caia soterrado sob um monte do que é sóbrio demais. É óbvio demais pra ter razão de ser. Eu quero ver a monarquia do enigma vencer o velho estigma de que para viver não devo inventar. Mas se o meu maior prazer é complicar, eu pego estruturas, misturo e saturo. Eu juro que a graça é botar para quebrar. Eu pego o que é puro e vou escangalhar até se contorcer. Para vir comigo eu instigo as massas, volto falante e minha voz achou. Não quero um abrigo que o maior perigo está no conforto buscar e o de achar. E eu sou perito no sutil delito do equilíbrio bombardear. Vandalismo artístico, meu futurístico modo de examinar. Para vir comigo eu instigo as massas, volto falante e minha voz achou. Não quero um abrigo que o maior perigo está no conforto buscar e o de achar. E eu sou perito no sutil delito do equilíbrio bombardear. Vandalismo artístico, meu futurístico modo de rimar. Sabotar aquela velha dança cabeça de quem descansa do ato de criar. Eu quero confundir e difundir, prostituir o que há de virgem nessa arte. O embate hoje chega tarde, quanto arte o debate há muito germinou e dominou a minha mente, seus dentes enterrou em meu fazer. Inovar as coreografias, meu desafio é ver desmoronar os velhos ritos instituídos. Infinitas maneiras tenho de quebrar, o palco hoje vai queimar. Derrotar a inércia e não me peça para recuar. Eu tenho pressa, me interessa ver o fogo se alastrar. Soletrar minha filosofia, não sabia o que isso ia causar. Querem distrair ou me ouvir, refletir nas palavras que vomito. Eu acredito em inovar, repito, tudo dito tem causa e razão. Não me simplifique, pois acredite, minha crítica perdi por atenção. Pra mim repara que esse meu disparo é claro, mira em acender. Não espere, quero que desse inferno de terno eu possa desaparecer. Quem espera estéreo se desconsidera a fera que fazem proscrever. Pra mim repara que esse meu disparo é claro e mira em você. Minha evolução está na rebelião. Ouço o que eu digo, irmão. Querem podar a dança em nós. Minha revolução está na rebelião. Ouço o que eu digo, irmão. Esse ritmo parece errado, está quebrado. Então prossigo ousado a ferir o passado e tudo aquilo que levam a sério. Meu presbitério é ancorado na beleza e na franqueza trai e sobressai porque é pesado e é de hoje, ao contrário dos tais que apenas decaem. E vamos esquecer, eu quero ver a hierarquia indigna perder e o paradigma de que para vencer não devo criar, arder em cinzas e mais nunca levantar. Eu leso o que é puro e maturo, eu curo o futuro na raça, eu tento fabricar. Eu prezo o impuro e vou multiplicar até o caos erguer. Pode me gritar que não vou parar, pode me evitar que não vou mirar. Pode me banir e me degolar, pode suprimir que não vou domar. Pode me varrer e dinamitar, pode me engolir, pode me quebrar. Os arquitetos da destruição não vão me pegar. Tampouco devorar as chamas que plantei, não para de ferver. Os loucos e roucos vão cantar em minha igreja. Pode me banir que não vou domar, pode suprimir, pode me quebrar. Pode me evitar e dinamitar, pode me varrer e me degolar. Pode me engolir que não vou mirar, pode me gritar que não vou parar. Os arquitetos da destruição não vão me pegar. Tampouco devorar as chamas que plantei. Não para de ver os loucos e roucos vão cantar em minha igreja. A simetria naufraga, o mapa morre tardio. E vamos começar. Cacofonia perigosa, mas carinhosa. A melodia empolvorosa não é mais corrente, mas simplesmente outra maneira de expressar. A minha busca radiante, inebriante, que ofusca o pesar e faz fremente. Subitamente eu vejo frutos que a semente verde comporta. Estoca assim, e sem o moderno e moderno ouvir. Em minha praça já pode esperar. Restou ao mundo com samba sonhar e a loteria perversa pausar. Pois o futuro está engatilhado e é retardado quem não arrojar. Olá, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Esse programa vai ser um programa todo especial voltado a uma banda muito boa que eu gosto muito, é uma banda de Oklahoma e que já tem 30 anos, veja só, 30 anos de existência. Essa banda, aliás, vem tocar no Brasil, no Lollapalooza, que é o Flaming Lips. Dentre tantas curiosidades que quem é fã mesmo da banda sabe, em 2011 eles enlouqueceram assim e lançaram um disco por mês. Dentre esses discos começaram a experimentar outras formas de material, de conteúdo. Por exemplo, primeiro eles lançaram uma caveira, daí você tinha que comer a caveira, ela é comestível, doce. E dentro da caveira vinha um pendrive, e dentro desse pendrive as músicas do disco. Depois fizeram isso de novo com feto, um feto comestível. E depois uma outra caveira com sabor de maconha, veja só. Então acho que os fãs mais caretas, eles não comiam a caveira, mas sei lá, dava um jeito de tirar o pendrive dali de dentro de outra maneira. Daí dentro dessa caveira tinha um pendrive com uma música de 6 horas de duração, veja só, 6 horas de duração. Aí depois fizeram uma edição limitada de um disco com uma caveira, que é uma caveira real, essa não é comestível, é uma caveira de verdade, mas só 13 edições, né? Era um pendrive, assim, a caveira, saía um fio da caveira, você ligava ela no computador e tinha, dentro da caveira tem um HD com uma música de 24 horas de duração. A gente poderia até ouvir no terceiro bloco pra fechar o programa, sei lá, uns 15 minutos, uns 20 minutos dessa música, só pra gente sentir como é que é essa atmosfera, né, da música de 24 horas, que foi gravada ao vivo, aliás. Então, dá pra sacar, né, que é uma banda cheia de curiosidades, e é uma banda... Eles entraram no livro Guinness, né, dos records, com uma banda que fez mais shows num dia. Eles fizeram 8 shows num dia, e não é um showzinho qualquer, eles são... Os shows deles são considerados os shows mais psicodélicos atualmente. Super produções, assim, cheio de balões e... Procura aí mesmo no YouTube que você mesmo vai saber do que eu tô falando. Bom, então eu vou, nesse primeiro bloco aqui, eu vou soltar algumas músicas que der tempo se eu parar de falar, né? De um disco que eu gosto muito, de 2009, chamado Embryonic. Daí depois eu volto no segundo bloco pra contar mais historinha pra vocês e fechar o especial da semana com o Flame Lips, tá legal? Então não saia daí, espero que vocês gostem e abram o coração pra ouvir, que essa banda é bem legal, uma das bandas mais puras que já pisaram nesse mundo e que ainda estão na ativa e estarão na ativa por muitos e muitos anos ainda. Daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha, não sai daí. She said I can be a frog, I can be a bat, I can be a bear.